Hein? Igreja de Deus no Rio de Janeiro. Eu continuo pregando o Apocalipse para os simples de coração. Só que agora com os simples de coração. Brancos, negros, amarelos, mestiços, vermelhos, azuis, cor de abóbora, Flamengo, Botafogo, Corinthians, Atlético, Mineiro, Grêmio, Porto. O mundo inteiro, o mundo inteiro. Todos falando do livro mais importante. Todos aprendendo que o Apocalipse não é um bicho de sete cabeças. Não é não. O bicho de sete cabeças é não estudar o Apocalipse. Estamos estudando o Apocalipse para Brasil e Portugal, e onde se fala a nossa língua. Também para nações que não falam a nossa língua. Nós vemos aqui há vários dias, mostrando, a partir daquele texto que está na página 16, do primeiro volume do Apocalipse de Jesus para os simples de coração, que assim como o Apocalipse começa na Gênese mosaica, porque Apocalipse quer dizer revelação, é uma palavra grega, e termina com ele próprio, a Bíblia Sagrada, ele tem que estar, logicamente, em várias passagens da Bíblia. E a rapaziada está achando. Apocalipse é revelação sobre o fim dos tempos. É a consagração de Jesus que volta triunfalmente. Eis que Jesus vem sobre as nuvens. Deixa eu abrir aqui. Vou ler conforme o texto que se encontra nesse livro. Primeiro volume de O Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Capítulo 1, versículo 7. Eis que Jesus vem com as nuvens, e todos os olhos o contemplarão, até mesmo os olhos daqueles que o crucificaram. E todas as nações da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então a Bíblia anuncia, de capa a capa, a primeira vinda de Jesus, depois o retorno do Mestre com poder e grande glória para dirigir. Nós estamos mostrando ao povo essa realidade profética. E aos legionários que sabem, e ao povo que já está entendendo, que o Apocalipse é também a base de toda a civilização moderna que vem aí. Porque quando nós nos integramos no dia do Senhor, no estado ideal de harmonização com o espaço e tempo de Deus, e aí nós nos colocamos na posição dos espíritos de luz, que sabem da profecia, então passamos a ser a própria profecia e entendemos as coisas. Aí nós vamos viver de tal maneira a lei divina, que tudo que já se fez em matéria de civilização, na religião, na política, na ciência, na economia, no direito, se descobrirá tudo isso superadíssimo. Porque aí nós vamos andar conforme os passos de Deus. Unir a humanidade de cima à humanidade de baixo. Por isso estamos fazendo isto aqui, que o filho do homem, o profeta Ezequiel, porque Jesus é o filho de Deus. O Novo Testamento fala em Jesus como filho do homem, para dizer que ele veio à imagem do ser humano, senão não seria visto. Seria apenas uma luz. Então Jesus ia virar um desenho do Walt Disney, porque seria uma luz brilhante, não teria forma humana, pronto, já ia o planejamento de Deus pelo cano. Fala assim para vocês entenderem. Por isso é que ele é dito filho do homem. Tomou forma humana, não carne humana. Porque ele tinha corpo fluídico. Não vou entrar nesse tema porque já foi discutido muito aqui. Quem quiser sabê-lo bem, escuta os programas e lê os nossos livros, por favor. Mas o profeta Ezequiel explica bem o trabalho que nós estamos realizando aqui. Vou começar na página 18. Que meu amigo e irmão fraterno Renato Fernandes, não é? Anotou, na epístola constitucional do terceiro milênio, que escrevia há tantos anos, para homenagear a mocidade legionária. Eu falo sobre os homens que estão distraídos quanto às coisas humanas, sobre diversos aspectos. Deixa eu ver se eu leio o trechinho aqui. A sentinela, a trombeta bem tocada e o povo. Página 17 da Epístola Constitucional do Terceiro Milênio. Meus amigos e irmãos, vivemos a era final do ciclo. Os homens cada vez mais preocupam-se com o destino do planeta como um todo. Sob diversos aspectos, tardiamente passam a compreender que a destruição da natureza é a extinção da raça humana. E, infelizmente, muitos ainda se esquecem de Deus e preferem ouvir apenas vozes humanas que falam mais de incertezas do que de reais soluções. Deveriam ouvir esta advertência do apóstolo Paulo na Epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Porque se a trombeta toca um tom incerto, quem se apresentará para a batalha? Deus, por intermédio de Ezequiel, capítulo 33, versículos 1 a 5, claramente descreve o ofício do verdadeiro profeta. Suponhamos um país contra o qual seja desencadeada a guerra e cujos habitantes escolham um dentre eles para ficar de atalaia. Se este, vendo o inimigo invadir seu território, tocar a trombeta para advertir o povo, e se o povo, embora ouvindo muito bem o som da trombeta, não lhe fizer caso e for colhido pela espada, será este povo responsável pela sua morte coletiva, por sua própria morte. Por quê? Porque ouviu o som da trombeta, mas ignorou o aviso do sentinela, tornando-se responsável assim por seu próprio extermínio. Mas aquele que atender ao aviso do atalaia salvará sua própria vida. E diretamente Ezequiel adverte também a sentinela, nos versículos 6 a 9. Primeiro ele chama a atenção do povo, que não quer ouvir a sentinela. Se morrer, a sentinela não tem culpa. Agora ele vai chamar a atenção da sentinela ou atalaia. Mas, se ó sentinela, vendo que chega a espada, não tocares a trombeta para avisar o povo e a destruição levar uma vida sequer dentre ele, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue, ó sentinela, cobrarei de ti. A ti, pois, ó filho do homem. Quem é o filho do homem no Velho Testamento? Ezequiel. Ezequiel. Quem é o filho de Deus? Jesus. Jesus. Então, quando eu digo aqui, a ti, pois, ó filho do homem, a referência ao próprio Ezequiel, está sendo alertado pelo Espírito de Deus. Que são passagens do livro do profeta Ezequiel no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por sentinela sobre a casa de Israel. Hoje sabemos, em termo profético, Israel significa o mundo inteiro, não é só o povo judeu lá em Israel, não. Aqui é no sentido bíblico profético. Tu, pois, ó sentinela, ouvirás a palavra da minha boca e lhe a anunciarás. Da minha parte. Vou anunciar da parte de Deus. E se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás. E se tu não falares a tempo de desviá-lo do seu mau caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Mas o seu sangue eu o cobrarei de ti. Você vê o perigo de não cumprir a missão que Deus nos deu? Mas, se quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho de perversidades, ele não te quiser ouvir, morrerá na sua iniquidade. Mas tu, sentinela, livraste a tua alma. Passagem extraordinária, né, professor Tassi? Quer dizer alguma coisa sobre ela aí? Depois o Silmar continua falando, vamos ver ali o Anderson, todos. Quando se tem a oportunidade de praticar o bem, não se pratica o bem, ficamos devendo a lei do amor, não é? É, isso é trágico para quem fica devendo a lei do amor. Que aí para cobrar vem a mestra dor e essa é implacável. Quem vai falar mais aí, Tassi? Vamos lá? Eu ia comentar aqui, meu pai, Antônio Dias. Da Igreja de Deus, Igreja de Deus em Niterói. Niterói. É, eu estive vendo o PBV ali, né? Tem ligação com o que foi lido. Aí eu estou vendo aqui o título, é o livramento prometido ao povo de Israel. Onde é que está isso? Está em Isaías, no versículo 40. E todo mundo... Na última forma, capítulo 40. Ah, dá licença, a turma tem que correr ao profeta Isaías. E a minha Bíblia tem mais marcação do que outra coisa. Ah, estou em Isaías aqui. Capítulo 40, vamos 40. Lá. Então está escrito: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada. Eita! Que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. É, endireitai suas veredas. A Bíblia tem certas traduções horríveis, né? Todo vale será exaltado, e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. Então, meu pai, eu estive lendo essa matéria aqui, assim que nós assistimos o PBV, então eu abri a Bíblia e caiu nessa parte. Então nós estamos vendo aí a importância da política de Deus na atualidade. O senhor já nos explicou que os problemas que toda a humanidade enfrenta, né, as soluções se encontram no mundo espiritual. Então depende de cada um de nós irmos até a esse problema e resolver. Com a inspiração de Deus. Olha, Antônio Dias, né? Sim, meu pai. Porque, da Igreja de Deus em Niterói. Porque Jesus diz assim, a Bíblia está lá dizendo... O Evangelho, então, o que não é possível ao homem, para Deus é sempre possível. Quando perguntaram a Jesus, então quem é que vai se salvar, Senhor? Porque aquele jovem lá, rico, não quis seguir Jesus porque era muito rico. Jesus apenas estava testando, né? Então chegaram perto de Jesus e disseram, então Jesus, quem se salvará? Ele disse, o que não é possível ao homem, para Deus é sempre possível. Até o jovem rico iria salvar-se porque iria reencarnar. Como pobre, depois como rico outra vez, como poderoso, sem poder, até dar valor ao que tem valor, que são as questões de natureza espiritual. Pois não, Silmar? Silmar de Almeida, da Igreja de Deus, no Rio de Janeiro. Nós estamos acompanhando esse trecho importante que o senhor leu há pouco, a respeito do Atalaia. E os legionários da boa vontade são verdadeiros atalaias, né, estão aí de sentinelas, então tem que fazer a sua parte, senão o castigo também não vai ser fácil. Agora, para quem cumpre a sua parte, e o senhor, eu vou juntar aqui um outro assunto que o senhor pediu para que a gente localizasse nos evangelhos, os trechos com relação ao Apocalipse. E João, capítulo 14, versículo 3. João, capítulo 14, versículo 3. É o evangelho? Evangelho. Tá, então, Jesus segundo João. Deixa a turma correr lá. Repara repetindo aí que o pessoal em casa às vezes corre. João. João, capítulo 14, versículo 3. Eita ferro, esse aqui é muito importante, vai. Eu estou chegando lá, vamos lá. Diz assim, né? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Sim. Poxa, isso é um conforto. Quer dizer, por um lado, Jesus está sempre mostrando a importância da gente cumprir, todos nós cumprimos o nosso papel, mas está sempre confortando. E ele diz que volta aqui. Que volta, exatamente. E virei outra vez, voltarei a vós. Ele diz no versículo 2 aqui, lá antes, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus é tão humilde que ainda vai preparar lugar para a gente. Portanto, quando nós estamos cumprindo o estatuto da LBV que diz lá que é preparar os caminhos da volta de Jesus, estamos cumprindo uma determinação da mensagem do amor universal, quando está lá o irmãozão dizendo: Deus sempre teve boa vontade para com os homens, mas agora é preciso, é urgente, é inadiável que os homens também tenham boa vontade para com Deus. Anderson, vamos lá. Anderson Borges, Igreja de Deus, em Niterói, Rio de Janeiro. Tá gostando? Beleza pura. Beleza pura, essa sim. Eu gostaria de destacar, irmão Paiva, o Evangelho de Jesus, segundo São Marcos. Marcos, olha lá, correndo, Marcos. Capítulo 13. Marcos 13. Versículos 31 a 37. Epa, é o famoso discurso de Jesus sobre o fim dos tempos. 13 versículos, repete aí. Capítulo 13, versículos 31 a 37. Vamos lá. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como se um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Vigiai, que anúncio, hein, Anderson? Então, o que é que podemos dizer mais nesse momento? Se não cumprir aquilo que Jesus mandou que fizesse. E as coisas que vos digo, digo-as a todos: vigiai, para não seres apanhado de surpresa dormindo. Deus está presente. Viva Jesus! Música